podcast de Banda Visionária. Tempo que vocês estavam lá, vocês descobriram que os elfos negros, os mais antigos, eles lutaram pela Resert. E eles ficaram no território, acabaram ficando dentro da muralha, e eles que trouxeram a cultura de fora pros descendentes deles de dentro da muralha. E os, assim, eles têm conhecimento de maioria do território das Garras de Karen. Tem uma parte perto das ruínas de Salomão. Tem uma cidade que se chamava, né, Cidadela. Ela foi arruinada junto com o resto das outras cidades que tinham nesse reino. Ela era o lar de maioria dos Halflings, dos Doppelgangers e também dos Druidas. Tanto que os druidas não eram comum na área da região de Icaria ali. Que eu coloquei aqui como cidade dos Kukrik. Eu também bati a cabeça no teclado pra escrever essa porra. Então os homens pantera lá, eles tinham feito uma aliança com os elfos negros. Só que por algumas desavenças, nas informações que estão ali na biblioteca, eles não falam dessas desavenças. Eles separaram. Eles trabalham mais na surdina. E eles moram tipo numa cidade nas árvores. As casas, elas estão grudadas no caule das árvores, no topo. E existem passarelas de madeira interligando um tronco a outro. Sendo que o tronco das árvores são gigantescos, são muito grossos. É bem lindo a paisagem que a cidade, que esse reino barra cidade traz. O Altar da Morte, segundo alguns livros, ele é visitado pela mesma periodicamente. É tipo, a cada primavera, ela costuma visitar o altar dela. E tem várias festas pra ela. E alguns livros falam que ela é bastante festeira também. A morte. Vai vir a seduzir a morte? Mensalmente. A morte. Anualmente. A Torre de Mingalar, que após algumas investigações feitas pelos Sphinxers lá, foi descoberto que é uma região onde está se reunindo várias criaturas, tipo, um grupo de orcs selvagens, um grupo de ciclopes selvagens, um grupo de trolls gigantes, estão todos se reunindo ali, sendo que essas raças, essas criaturas são extremamente selvagens para conviver um com o outro. Então tá acontecendo alguma coisa suspeita nessa torre. O Repouso da Besta, que algumas lendas dizem que é onde a montaria de Karen repousa, só que nunca viram se é mesmo a montaria ou não. Só que quando chegavam perto dessa caverna, sempre ouviu um ronco imenso, como se fosse um rugido, e a terra tremendo. Eles tinham medo, obviamente, de ir até os... até a caverna. Tem o Mar da Coisa, que eles acreditam que é o ninho de uma besta no formato de serpente. E a grossura dela é mais ou menos a grossura de uma cidade inteira. Eita porra! O Ninho das Cobras não tá aí no mapa simplesmente porque o Ninho das Cobras é subterrâneo. Ele pode estar realmente embaixo dos Elfos Negros. Ninguém sabe onde é que é realmente o Ninho das Cobras, que ninguém ousou entrar lá. Só descobriram que ele é subterrâneo, onde repousa a Mãe das Cobras, que é uma mulher com escamas e uma língua de cobra, que pratica rituais e transforma os Elfos Negros em Homens Cobras, que são outro tipo de monstro dessa região. A cidade tá... beleza. E tem os postos ninhos dos dragões, que são praticamente cidades de dragões. Eita. São onde os filhotes estão e onde os líderes de cada ninho estão. Obviamente, ele nunca é o mais forte. Ele é mais inteligente. Os dragões têm bastante experiência, bastante inteligência para saber escolher um líder. Nossa, cara. E por último, a cidade dos orcs. Eles construíram uma tribo perto da borda das montanhas. Ela é logo em cima dos Elfos Negros. É da borda das montanhas aqui. Então é o seguinte, os Elfos Negros, eles ainda continuaram com aquela cultura de tipo, os orcs, eles não são considerados pessoas. Então eles foram banidos. Eles não gostam, os Elfos Negros repudiam os orcs. Então eles tiveram que fazer uma tribo longe dos Elfos Negros, já que os Elfos eram bem mais poderosos que ele. E vários desses orcs, eles procuram passagens na montanha para tentar sair. Tanto que você encontra alguns orcs em Carion, que eles não são naturais de lá. Eles são, a maioria é natural das garras de Karen, ou é filho do natural das garras de Karen, que conseguiu sair. E com isso tudo, vamos começar. Bem, bom, se a gente quiser sair, a gente pode negociar com orcs agora. É, sim, não é poder. Bem, vocês se encontram na biblioteca. Vocês estão tendo uma aula com dos anciões daí. Vocês veem que o chefe da cidade dos elfos, ele chega na biblioteca e vai na direção de vocês. Ele senta na mesa, faz tipo uma saudação natural de lá pro ancião. Os anciões são extremamente... Como é a saudação? Sabe aquele cumprimento de karatê? É tipo isso, só que com um X na mão. Ele se vira pra vocês, o elfo ancião sai, ele se vira pra vocês e fala: bem, após muito treinamento, que sei que vocês estão trabalhando duro para isso, tenho uma missão para vocês. Bem, isso será mais como um teste e que propriamente uma missão respeitável, mas não deixa de ser importante, já que temos muito que recuperar essa coisa aqui, que vou pedir pra vocês. Bem, um pergaminho. Não, sua dignidade. Ele dá uma risadinha. Bem, essa já perdi há muito tempo. Ele... Mas enfim, voltando ao assunto. Precisamos recuperar um pergaminho feito por um sábio elfo de eras atrás. Bem, esse pergaminho ele foi guardado em um templo perto daqui. Porém, terão que seguir um caminho um pouco, como posso dizer, perigoso. Já que esse templo está num território cheio de orcs selvagens e lobos gigantes. Temo que vocês não consigam essa missão, porém meus conselheiros votaram que sim para que vocês fossem levados a isso. Se quiserem alguma ajuda minha para que eu os acompanhe, será extremamente bem-vindo. Não, se um problema com o lobo a gente não vai ter, porque eu consigo falar com animais, então... Só uma coisa, ele falou que tá numa torre no território de orcs. Ele tem nomes pra dar pra gente? Não, ele não tem o nome da torre, não tem o nome de quem roubou, não tem nome de nada? É um templo. É um templo, ele só tem a localização do templo. Porque é um templo, tipo, templo de eras atrás, como o sábio que morava lá. Suplementos para viagem que seriam muito úteis. Claro, que nós daremos todos. Poções de couro também. Sim. Oh, já estamos exigindo muito, né, cara? Bem, porém, isso será mais como um teste, como uma missão. Então, nós daremos apenas os mantimentos necessários para que vocês completem a missão e voltem para cá. Ok. Se chegarmos a pegá-lo, podemos lê-lo? Bem, vocês podem tentar ler, porém esse, duvido que vocês vão entender alguma coisa, já que esse pergaminho está escrito numa língua élfica extremamente antiga. Apenas um ou dois sábios aqui conseguem lê-lo com eficiência e passá-lo para o papel para a nossa língua. Não, nunca duvido que eu posso falar ou não, meu amigo. Não, na verdade eu não preciso nem saber falar. Se eu pegar no pergaminho e usar minhas palavras do silêncio, agora que eu tô no 5º nível, já tenho, eu posso pedir pro pergaminho me falar o que tá escrito nele. Ai, caralho. É, ele olha pro... Isso será bem-vindo, já que encurtará bastante o processo de tradução dele. Vocês aceitam a missão? Claro que sim. Mas eu gostaria pelo menos o nome da aldeia de orcs ou o nome do lugar para poder usar minha adivinhação. Preciso de um nome pelo menos. Bem, ela fica perto de uma aldeia de orcs a noroeste daqui. Nós popularmente a chamamos de destroçadores. O Bárbaro vai estalar a mão. Os destroçadores escolheram os esmagadores. Bem, orcs vai ser um pouquinho de problema, mas o problema com o lobo a gente não vai ter, não. Porque eu posso conversar com ele. Na verdade, eu sou a favor da gente tentar negociar primeiro. É, eu acho que é uma boa. Eu tenho carinho. Além disso, eles têm o pergaminho e os orcs sabem como sair dessas montanhas. Sim. Ah, eles tentam descobrir como? Não, alguns já saíram. É, você acha que alguém vai saber, pelo menos? Mas é uma tentativa, né, cara? É uma tentativa. Além disso, pode ter que... Talvez tenha algum orc guia, não sei, que fica guiando quem quer sair de lá. Sei lá, eu posso falar com os animais também, cara. Nunca se sabe que pode dar. Um orc Beleza. Guia vulgo. Uma nova pessoa que vai entrar na campanha. Beleza. Vocês aceitam a missão? Sim. Em teoria. Você... É o chefe que tá lá? Ou é o xamã? Não, é o chefe. Não, é o chefe da tribo, da cidade. Calma, deixa eu ver se eu tenho o nome dele. Não tenho. Meu senhor, qual seria seu nome? Meu nome é... Shao Kahn. Meu nome é Shao Kahn. Cara, eu acho que eu tô... Porque eu, como clérigo, eu tenho magia preparada. Preparei a magia de adivinhação, mas eu acho que eu devia ter preparado o outro nome de qual a magia. Visão da verdade, só pra mim saber se é isso que tá acontecendo com a gente, porque um cara chamado Shao Kahn tá nos contratando. Eu acho que a gente não tá trabalhando pro lado bom. Os malvados daqui a pouco. Shao Kahn, vocês não têm conhecimento de Mortal Kombat nesse reino. Shao Kahn. Como recompensa por esse teste, eu gostaria de conhecer a senhorita Elza. Cara, a Elza é esposa dele. Sim, eu sei. Eu falei conhecer. Conhecer. Ai, vai dar uma merda isso. Eu vou dar uma chance pro bardo tarado, tá? Ele ri de você. Gosto do seu humor, bardo. Estou aqui pra isso. Bem, mas saiba que ela é só minha, ok? Se botar as mãos nelas, considere que suas mãos não existam mais. Ele fala sério agora. Meu senhor, eu perguntei o que acontece com as pessoas que tentam tocar na mulher dos outros, a Moonrock. Eu não gostei da resposta. Bem, eu não quero ser decepado. Fica... Pela outra cabeça, você não entende? Ah. Sim. Você conhece nossas tradições? Obviamente, eu colocarei ela em prática se algo acontecer. Ele olha pra você sério. Tudo bem. Não usarei minhas mãos. Cadê? Acho que é o suficiente, senhores. Partirão daqui a 2 horas. Vão até a base. A base onde treinaram todos esses dias. Que lá encontrarão as suas mochilas com todas as provisões necessárias para uma viagem. Boa sorte. Aqui está o mapa. Ele coloca 4 mapas na mesa. E cada um pega um. Depois de 1h30, vocês já estão prontos já. Vocês seguem até a porta principal de saída da cidade. Vocês encontram um ancião mestre lá e algumas pessoas, guardas, tal, acompanhando vocês, olhando vocês de longe, algumas felizes, outras preocupadas, outras... O ancião mestre tá longe? Não, ele tá mais ou menos na sua frente. Tá o ancião mestre e o líder da tribo da cidade. Eles olham pra vocês, fazem a saudação e falam: tomem bastante precauções com os lobos gigantes. Qual o nome do ancião mestre? Do ancião mestre, Shao Kahn, deixa eu ver outro. Raiden. Quem? Não, Kung Lao, ele tem até uma barbinha. Nossa, tá muito Kung errado. Kung Lao do lado do... Shao Kahn. Shao Kahn. Ainda tem um xamã Murloc. Eita, nossa. Beleza, o chefe da tribo continua de curso. Porém, eu coloquei várias provisões em sua mochila. A comida aí para 4 dias. Há 4 poções de cura para cada um. 4? Entre parênteses. Cada uma cura 20 HP. Nossa, tudo isso, pô. Caraca, você já me cura tudo. Ações pra quantos dias? 4 dias. É, 4. Caraca, cada uma dessas já cura minha vida inteira. Além disso, coloquei um pergaminho. Um pergaminho para sinalização em cada uma das mochilas. Caso alguém se perca, vocês podem se unir novamente. Vocês podem seguir viagem agora. Boa sorte. A morte esteja em seu caminho. No campo inimigo. É meio a força esteja com você. A morte aí é considerada a deusa da vida também. Porque ela acaba, de alguma forma, escolhendo quem não. Morre. Calma aí. Pelo Hora de Aventura, a morte e a vida namoram. Peraí, tem isso? Eu não me lembro disso. Tem. Mas enfim. Vocês colocam um pé na estrada, entre aspas. E ó, seguinte, lá no mapa, se vocês virem, vai ter os elfos negros, certo? É. Vocês vão seguir pra direita. Ok, beleza. Vocês seguem por uma trilha grande, por mais ou menos uma hora, e essa trilha se estreita, o tanto que vocês começam a ver mais árvores. É, vocês começam a ver que tá ficando muito escuro. Tá ficando mais escuro, quanto mais vocês seguem na trilha, vocês vão conseguindo ver menos. O que vocês sabem? Pois é. Então, vamos tentar indiana, com o anão na frente. Eu posso usar minha magia luz e fazer um objeto brilhar. Rola inteligência aí, todo mundo. Vocês têm tocha nos seus mochilas. Ok, rola inteligência? Aham, todo mundo. Ok, tá bem. É, mas o bom da minha magia luz é que não pode queimar nada. Great success! Vocês já conseguiram, então. Ok. Seguinte. Vocês, colocando a luz, fica mais arriscado pra vocês, porque vocês vão estar chamando atenção numa floresta densa, cheia de lobo gigante. Uhum. Entendeu? Porém, vocês têm mais campo de visão. Agora, se vocês ficarem sem luz, vocês têm o menor campo de visão, e só que vocês não vão atrair tanta atenção. Qual é o nosso campo de visão? É, tipo, agora... Tá uns... O campo de visão tá uns 5 pés. Eu posso sugerir uma coisa? Minha magia luz, eu posso fazer qualquer objeto brilhar. Eu posso fazer uma pedra brilhar e ficar atacando ela pra frente. Quando um predador chegar, ele vai chegar na pedra lá na frente. Se não apareceu nenhum, a gente pega a pedra de novo e taca. Porque minha magia... Minha magia luz, ela não impõe nenhuma penalidade pra mim usar nenhuma outra magia. E ela dura enquanto eu estiver consciente ou fazer uma oração. Ou quiser que ela desapareça. Alguém tem alguma cordinha, alguma coisa? Um barbante? Ou nada disso? Tá, na mochila do clérigo tem uma corda. Ah, sim, porque eu ia amarrar a pedra, tacar, e se ela fosse pra muito longe, eu poderia ir puxando. É, dá certo. Pode fazer isso. Posso? Pode. Pode. É, sabe aquela raquete que tem uma bola presa? Um barbante? É, vai fazendo... Sim, parece. Só alguma coisa, alguém tem alguma ideia melhor do que essa? Do Luz? Não, cara, acho que a gente... Então eu posso colocar a luz numa pedra e ficar atacando pra frente? Pra ver se aparece algum predador atacar ela? Peraí, eu posso me transformar em um animal que pode ver durante a noite? Tipo, tem uma visão... Com um chance de ótimo. Eu posso ver. Não, acho que... Eu acho que eu só posso virar tipo uma águia, só isso. A águia não tem visão no escuro, não. É, que eu tipo, escolhi o norte gelado, eu não sei. Eu só tinha escolhido tipo, o norte gelado, então eu não sei se eu tenho um animal. Ah, algum. Tu escolheu o cruza, né? Então, uma pergunta, você pode virar um morcego? Não posso. Gelado, não. Escolheu um leão marinho também, né? Ah, tem leão. Eu posso ver no escuro? Não, cara. Cara, o leão marinho. Marinho. Marinha. Marinho. Marinho. Foda aí o feitiço, o clérigo. Tá. Sucesso. Beleza, 12. Você vai fazendo isso por horas e vai. Vocês vão se guiando pela trilha. E rola sabedoria aí todo mundo pra ver se vocês não se perdem. Não, inteligência. Pra ver se vocês não se perdem. Porque a trilha tá. Ela é pequena e a floresta é muito densa. Falha, sucesso parcial. Meu Deus do céu. Puta que pariu, gente. Eu não me perdi. Ah! Todo mundo seguindo não. Segue ou não. Nossa, só o clérigo conseguiu se salvar. Seguinte. Ele tá seguindo o clérigo. Só que aí... Você suspeita... Olha, você tem duas hipóteses. Ou você tá mais em cima do templo, ou tá mais embaixo. Escolhe uma aí. Mais em cima ou mais embaixo? Aham. Uhum. Na verdade, eu vou usar a magia guia do meu deus. Só pra o meu deus me dar direção, posso? pra ter uma certeza? Pode. Falhei. Ai, caralho. Agora escolhe. Cima ou embaixo? Tô mais embaixo. Tá. Quer dizer, é mais pra cima. Você segue a trilha por algum tempo e você... Quando você joga a pedra de novo, você sente um puxão na corda e você vê que a luz, ela, você não tá vendo mais a luz. Eu solto a corda, vou deixar lá, seja lá que bicho vai guiando pela corda até a gente. Vocês sentem uma leve vibração no chão. Vocês escutam um rugido. Vocês veem pela vibração do chão, é algo grande. Vocês escutam... É pouso da besta. Par e algo. Esse balançar pega numa árvore e ela cai. Todos falam destreza. Porra, destreza? Meu Deus, clérigo, não. Eu falei, destreza sempre vou falhar. Se fosse procurar um lugar árvore. Bom, que é sabedoria, seria uma coisa. Destreza, quer desviar, não dá. Essa árvore leva outras árvores e acaba abrindo espaço no meio da floresta. E vocês conseguem ver a criatura. É uma criatura com escamas, com porte gigante. Ela possui braços pequenos, uma cabeça do tamanho da metade de uma casa e tem dentes extremamente afiados, como se fossem várias adagas fincadas num crânio. Ela ruge. Ela lança sua cauda com suas pernas extremamente grossas e grandes. O clérigo, ele recebe uma rajada da árvore, só que leva só 2 de dano. Que pergunta de raspão. Druida, esse bicho daí é um animal, por acaso? Se for, você pode tentar conversar. Posso saber se ele é um animal, Rosa? Que coisa. Fala sabedoria. Vai rolar sabedoria. Por favor, que não me fale agora. Tá, você sabe que isso ele é muito... Nossa. Pra ser um animal. Ele... E você também lembra que você leu nos livros daquele glossário de monstros que o ponto fraco deles é nas narinas e no centro do peito. Ok, mas eu não consigo falar com o bicho, né? Não. Ok. Bem, vamos discutir agora a estratégia. Pois é, vamos lutar ou tentar fugir? Não sei. Porque agora a gente já sei. Bora tentar. Vamos tentar matar. Vai, eu já sei lá também os pontos fracos do bicho também, então. Se a gente não tiver conseguindo matar ele, eu uso prender pessoa e a gente sai correndo. Ah, já que tá tudo visível, vou usar arma mágica pra abençoar minha arma. Beleza. Rola aí. Sucesso. O que o bárbaro vai fazer? O bárbaro vai gritar um desafio para o inimigo. Criatura maligna, enfrente-me se for capaz. É um movimento inicial. Eu vou rolar mais constituição. Com 10 mais, eles vão focar o bárbaro. Beleza. Você consegue 50% da atenção dela. Então você tem mais um de dano. Beleza. Ok. Sim, então eu vou me transformar numa águia. Deixa eu ver com sabedoria. Rola aí. Ah, conseguiu? Ó. Você consegue 3 domínios. Ok. Você pula e vira uma águia. No ar. Bem, é. Uhum. O que você consegue? O que você vai fazer? Eu vou tentar voar em direção dos narizes, bicho, e atacar. Fala força. Fala força. Matar e pegar. Uhum. Aí, ó, sucesso. Caralho, é... Você vai exatamente com as garras na narina do bicho. Você fica tão profundamente que você, tipo, começa a voar E o bicho vai levantando assim a cabeça e começa a rugir de dor. Ele tá atordoado com duas soldadas. Eita! Ele tá atordoado com duas soldadas. Ele não consegue fazer ações a não ser ficar girando. Ô louco. Deixa eu ver. O bardo. Vamos lá, sim. Bardo. O bardo tava com a arma na mão, só que aí viu o bicho girando. Ele abaixou o arco, pegou a rabeca, olhou pro Bjorn e começou a tocar. Mate essa criatura com apenas um golpe. Mais 2d4 de dano. Tá, clérigo, o que você faz? Tem mais 1d4 de dano. 2. Então eu vou acertar onde dá pra acertar. Tá. Tá calmo. Destreza comigo não vai rolar. Sucesso parcial. Então é mais 3d4. 9 de dano. Então, você acertar a cauda da criatura. Ela ruge de dor novamente. E ela vai com a cabeça no chão. Bárbaro vai olhar a criatura caída no chão, dar dois passos pra frente e enfiar o nariz dela a espada. Bárbaro, toda a sua podice, pega a espada, ele faz como se estivesse cravando uma espada numa pedra e crava até metade de sua espada no nariz da criatura. Que se chacoalha no chão, depois de alguns passos, não se mexe mais. Vocês mataram o T-Rex. Só isso, Letelio? Caraca! Vocês vendo aquilo, a criatura ficando imóvel, vocês veem saindo da boca dela um líquido verde fluorescente. Na hora que ele sai, é tipo uma gosma que vai se movendo e ele fica exatamente no formato de uma circunferência. A gente pode falar inteligência e sabedoria pra saber que merda é essa? Pode. Fala sabedoria. O clérigo reconhece esse tipo de magia. Era considerada uma magia selvagem. É usada em rituais pra deuses, na maioria das vezes. Só que a cor verde é pra um deus específico. No caso, você conhece que é o deus de Karin. Você não sabe pra que foi usado esse líquido. Você só sabe que veio... É o líquido mágico do deus de Karin, que é usado em rituais. Fala sabedoria aí, o druida. Ok. Você lembra, druida, que esse T-Rex não era pra estar aí, não. A área, assim, boa pra ele é perto ali das torres ali de... O antigo portal e a torre de Mingalar. Tá, eu levanto essa observação e eu, tipo, divido com o Gru falando que, tipo, esse bicho não devia estar aqui. Não, eu só falo que é... que esse líquido verde é do... É aquele deus Karin, o deus da do destruição, profanação, não me lembro. É o deus maligno. Então, bora continuar o nosso caminho ou vamos querer ficar aqui mais um tempo? Esta criatura foi fácil demais. Quero perigos mais menores. Sim, eu concordo com você, Bárbaro. Enfim, vocês seguem a trilha que vocês estavam seguindo. Vocês continuam. Até que vocês veem uma luz saindo do vão das árvores. E vocês vão indo pra essa luz. A trilha tá levando vocês. Não, e vocês não veem um templo. Um templo extremamente grande. A grandeza desse templo está ocultado pela montanha. Vocês dá para perceber que esse templo é como se fosse uma caverna. Ele tem mais coisa para dentro dele se vocês entrarem. E é justamente o templo que vocês estavam procurando. Vocês veem que em volta do templo ele é feito numa estrutura com pedras rudimentares. é bem... É uma estrutura bem rudimentar, só que bem estruturada também. É, vocês leram em livros que essa estrutura era bastante comum nos tempos mais antigos, em eras atrás daí. Ali está coberto todo por vinhas e a vegetação tomou bastante conta do local. Porém, dá para ver ainda as marcas de pedras e algumas runas escritas nas paredes do templo. Enquanto vocês vão entrando, vocês entram no pátio do templo, vocês veem tipo um arco gigante. Runas estão escritas nesse arco gigante de pedra. Tem a grossura mais ou menos de uma casa. Vocês vão entrando e estão na porta do templo. Vocês veem que é bem escuro lá dentro. Apesar de algumas aberturas no teto dele permitirem que o sol entre, não dá pra você ver muita coisa lá não. Eu vou pegar uma tocha, você falou que a gente tinha algumas tochas, e vou jogar a magia de luz nela, em vez de acender. Meu Deus, mano. Eu ia acender minha arma, já pra ficar com a arma na mão, só que se aparecer um inimigo, não vou jogar minha arma fora pra não ter luz. Não, eu vou usar um negócio que faz luz, e vou usar uma magia de luz nele. Não, beleza. Pegar uma tocha e fazer uma manjinha de tocha de luz nela. Tá, beleza. Ah, tá bom. Então eu vou pegar minha arma mesmo e usar a luz. Porque aí já vou entrar com a arma na mão. Vocês entram nessa sala, que é como se fosse. Peraí, eu ainda não joguei a magia luz. Não, tira um. Você acende sua arma, você caminha calmamente, furtivamente, de um guerreiro, né, tão bom assim mesmo, furtivamente, para dentro da sala. Você começa a perceber que o chão dela é feito de runas também. As runas, elas vão circulando e vão até o centro dessa sala, formando vários círculos. As paredes são da mesma rocha que vocês encontraram fora da caverna. E ele está toda cheia de vinhas. Depois de algum tempo, depois de 2-3 segundos, vocês escutam passos. Só que são vários passos. Vocês vão fazer alguma coisa? Depois vocês ouvem puxar. Passo. Também vou tentar usar discernir realidade, mas vou tentar identificar quem poderia estar morando nesse prédio recentemente. Tá, rola aí. Um grupo pode ser de 2, 3, 4, 5. O grupo que mais dormiu nessa sala recentemente. Isso, pelos pelos no chão e por um pedaço de corpo. Essa porta é bem grande. Grupo de animais? Eu falo isso pro clérigo, que tem grupos de animais usando essa construção pra dormir aqui. E se ele poderia encontrar esses animais e conversar com eles. Clérigo druido. O druido. Ok. Clérigo é você, sabe? Perguntar pro grupo. Pessoas, queremos ser furtivos? Eu vou lá com isso aí. Vamos tentar uma posição um pouquinho amigável. Nunca se sabe se a gente pode literalmente pedir. A gente só dá de passagem por aqui pros animais. O bardo vai sentar no chão e começar a tocar alguma melodia na rabeca. Tá. No momento que ele faz isso, você ouve os passos cessarem. Vocês veem duas sombras negras saindo das portas. A primeira criatura, ela ataca o Jorn. Jorn sente uma bocanhada em seu braço que ele usou pra se defender. E leva 8 de dano. Beleza. E a outra criatura, ela tenta atacar o bárbaro, só que ela acaba pulando falso. Ela pensou que tinha um degrau e não tinha, sabe? E acabou caindo no chão. E no momento que ela cai no chão, vocês percebem que é um lobo gigante. É, vocês veem que eles são bem grandes. Eles são maiores que o Barba. Só pra vocês terem uma ideia. Eita porra! Bárbaro não. Druida, beleza. Tenta conversar com eles. Eu vou tentar, cara. Espero que eu sou o último de tudo, tá? A barba. É o Barba. O que ele faz? Ele vai... percepção de pontos fracos. A criatura já tá no chão, ela já tem... O Bárbaro já tem mais 4. Se ele quiser golpear a criatura. Bárbaro vai segurar o pescoço e prender a criatura. Vai tentar imobilizar. Isso. Tá. Ela tenta se mover, só que o Bárbaro é muito forte. Ele meio que coloca a criatura na parede, pra que ela pare de se mover. Só você e eu. Agora, Clérigo, o que você faz? Eu vou usar... prender a pessoa no outro lobo. Fala aí. E aí? Qual que você escolhe das três aí? Eu... esqueço feitiço. Rapidamente, laços vermelhos, porém eles são meio transparentes, assim, saem do chão e englobam um lobo gigante. A cabeça puxada pro chão fica deitado com os laços ao seu redor, não consegue se mexer. Agora é o Bardo. É o Bardo. O Bardo vai olhar pro local e vai tentar achar o outro. Tá, você não, o Bardo não vê nenhum lobo. Eu vou ficar parado, alerta. Agora o druida, né? Ok. Eu vou tentar me comunicar com os lobos. Olha a sabedoria. Okay. Rola bem. Nossa. Eu já ia digitar, mas nem precisei. Você fala na língua dos lobos, você fala até muito bem. Só que eles não te respondem. O que você pede pra eles? A gente não quer fazer nenhum perigo a você, a gente só quer pegar uma coisa e sair daqui. Eles te ignoram e continuam fazendo isso. Como se eles não tivessem te ouvido. É bom perguntar, eles parecem possuídos, os lobos. Eles parecem selvagens. Sim, ok, são selvagens. Possivelmente eles só vão respeitar a força, então a gente tem que bater neles até eles uma hora quiserem falar com um druida. É o Bárbaro de novo. O que o Bárbaro faz? Conversar, lutar, tentando ouvir outros passos de lobos. Tá. Conversar ou lutar? Ah, usa um pouquinho de força, mas não mate os bichos. O Bárbaro fica meio confuso. Tá, bata neles, mas não mate-os. Matar, machucar. Só machuca eles. Vai pegar o cabo da espada e ficar batendo na cabeça do lobo, sabe? Exatamente isso. Só não mate eles, por favor. Me respeite. Mesmo o druida tentando se comunicar com eles, eles não respondem. Ok, quer saber? Vamos lá, matem tudo. Matem esses desgraçados, foda-se nisso, mano. Só agora você fala isso. Só agora, é. Ah, vocês dão um golpe de misericórdia neles. E os dois caem sem cabeça. Da cabeça do lobo, da boca que tá agora aberta dos cadáveres, sai o mesmo líquido verde que saiu do T-Rex. E forma uma circunferência perto da boca deles. Pelos deuses, Jorne. Sim, é a mesma coisa do anterior. Pelo jeito, qualquer criatura que a gente encontrar, a gente vai ter que matar, porque tudo tá em controle deles. O mestre. Ah. O Bardo tem alguma noção se isso conta como efeito sobre a mente? É... ele não tem reconhecimento mágico suficiente pra isso. Então... tá, eu consigo usar... ver se essa magia, já que eu identifiquei que era uma magia de druida, se é efeito mental, pelo menos? E não necessariamente é uma magia de druida. Você reconhece, você lembra de rituais que você leu num livro que antigos magos, da antiga seita dos magos negros, eles usavam líquidos brancos, pra pegar o controle de alguns animais e ver pelos animais, também usar eles como tropas. Mas é uma magia mental? É uma magia mental. Os líquidos eram bem semelhantes a esse. Entendi. Entendeu? Eu falo com todo mundo isso que eu descobri. Um efeito mental? Como assim um efeito mental? Um efeito que afeta a cabeça. Eu não entendo. Como a cabeça pode influenciar o corpo? Meu caro Bárbaro, você deveria estudar de vez em quando. Estudar? Isso é pra frutinha. Meu Deus, esse diálogo de uma pessoa só, um monólogo, tá muito bom. Meu Deus. Tá, enfim. E aí? Eu, Bardo, querendo chegar essa daqui. Abrir tá. A porta. Não, a porta já tá aberta. É como se fosse um molde de pedra. Ah, tá. Eu vou iluminando minha arma. Beleza. Você entra na sala que é até um pouco aparente a essa. Só não tem as runas em circunferência. Só que a estrutura é aparente. Você vê que tem vários papéis, vários pergaminhos e uma mesa. Assim. Só que você vê que são todas anotações de algo que alguém estava escrevendo ali. São recentes? Não, são bem velhos. Dá pra reconhecer algum... alguma coisa? Dá pra ver. Rola a sabedoria aí. Todo mundo só... O Bárbaro que não vai saber mesmo. Ok, então. Nossa, eu não sei o que eu tô sendo hoje. Parcial, tá. Preocupa não, vai contando as falhas. Tudo. Bárbaro tá acertando vai tudo. Vai contando as falhas que vai virar experiência depois. Ah, sim, eu tinha me esquecido. Eu só tive duas falhas até agora. Eu não tive nenhuma até agora. Deixa eu ver, peraí. Eu tive três, eu acho. Seguinte. Vocês veem, o clérigo vê, na verdade, que aquilo lá é da língua comum, só que um pouco diferente, como se fosse a língua comum antiga. Você lê, assim, folheia alguns pergaminhos, e são anotações, provavelmente o mago, pelo que estava dizendo nas cartas, que estava com um projeto, que estava elaborando algo que seria um pergaminho. E que ele estava suspeitando que algo estava acontecendo de errado por aquela região. Alguns animais que não eram nativos daquela região estavam vindo para lá e estavam espreitando ele por muito tempo. Ele não sabia o que estava acontecendo. Aí ele espantava aqueles animais, só que eles voltavam de novo. Eu falo isso para os outros integrantes do grupo e vou guardar essas anotações. Tá. Na minha mochila. Vocês encontram vários baús, só que quando você tem eles, tem várias anotações e alguns têm poções realmente muito velhas. Não é muito seguro vocês tomarem isso, porque nem tem um rótulo assim do que é. Ah, bora jogar no corpo mortos aí dos lobos pra ver o que vai rolar. Não. É melhor não. Eu consigo ler as anotações também dessa sala? As anotações em geral elas são de ingredientes de poções. Só que uma das anotações ela tá dentro de um pote. Você abre ele e lê. Hoje sonhei com pessoas estranhas vindo em meu tempo. O tempo tá velho, decrépito. Essas pessoas eram pessoas de bem, queriam algo. Preciso terminá-lo. Bem, há pessoas me perseguindo. Vou sair daqui rápido e terminar isso. Vou lançar o feitiço no pergaminho para que esteja seguro. Se alguém ler isso, saiba que estou bem. Fui para Icarion. Lá, tornarei a minha vida melhor. Adeus, tempo. Tem a assinatura do cara que estava fazendo as poções? É. Mas tem a assinatura do nome da pessoa? Não, só tem uma assinatura, tipo... É a mesma assinatura para todos. Para todos. Sabe que é tipo a marca da pessoa, só que você não sabe quem que é. Posso tentar usar a magia adivinhação nessa marca aí embaixo? Pode. Tá, vou tentar usar a adivinhação então. Caralho. Você lembra numa assinatura igual a essa? Você esteve em Icarion. Você lembra de uma casa, de um velho mago meio doido, que tava fazendo uma poção no não, barril? Mas... E você essa viu... pra quem você tá falando? Pra mim ou pro Sindel? Pra você. Não, mas minha magia só mostra o alvo. Não mostra, não... Adivinhação. Eu vejo o alvo. Colocar um objeto a respeito do qual... Ela não me dá informação nenhuma. Ela só mostra o alvo. Eu tenho uma imagem daquilo. Do que tá acontecendo naquele momento do alvo. Porra, eu fiz uma narração toda hora aqui. Não, enfim. Por isso que eu tô estranhando. Não, você lembra, não sei o quê. Gostei. Pera aí, eu esqueci o nome do cara. Puta que pariu. Ah, o Mago Ninja? Não é o Mago Ninja, é o outro. Mago Doidão. Ah, o que é o ressuscitou o Bárbaro? Mago Doidão. Doidão. Vem na nossa cabeça, Mago Doidão. Do nada. Mago Doidão. Mago Doidão. Melfire? E o Cibel rolou sabedoria, né? O Cibel lembra que viu essa assinatura na casa do Mago Doidão. No, um dos pergaminhos de alquimia dele. É, mas o Sindel nunca esteve lá? Sindel nunca esteve lá? Ô, caralho! Foder, velho! Não, ele já nunca esteve lá, só que quando ele tava cuidando do Bárbaro, né, o Cibel? Sim. É. Sim. Quando o Mago Doidão foi pra lá pra medicar o Bárbaro, ele levou um desses pergaminhos e tava colado na poção, sabe? Tinha uma receita médica. Aí tava na cara. Aí lembrou. Pronto. Desculpa, aceita. Aceita. Ela vai falar, pessoal, esse mesmo do Mago Doidão que curou o nosso amigo Bárbaro? Talvez não, seja ele essa pessoa. É, talvez! Talvez não, com certeza é. Eu vi ele. Como assim eu fui curado? Eu não preciso disso. Não, meu amigo, todo mundo precisa de uma vez na vida. Então, apenas aceite. Tá. Pra tentar entender melhor o que tá acontecendo, eu vou levar as notas e as poções. Vou carregar tudo já. Ah. Pô, a gente tem que usar uma poção em alguém, cara. Põe alguém essa poção, tá meio estragada. Você vai querer usar a poção do Mago Doidão? Não, eu vou jogar em alguém, pô. Na gente. Vai que a gente. O Mago do Doidão tentando tirar essa poção. Eu falo, tipo, eu falo assim, a gente vem pra... A gente não quer fazer... Eu falo que, tipo... É... Qual é o nome? Minuto? Não, eu quero ouvir a musiquinha. Calma. Olha a musiquinha. Música. A música é... De... Rabeca. Não é de canto. É, não tem graça, pô. Porra, é do Harry Potter, não é? Caralho. Gosto pra caralho de estrela sonora.